95 para acionamento de decolagem, ajuste no 012, visto que Serra Tango. Bom dia, 6213, formação Oscar, autorização da linha 1, por gentileza. Bom dia, 6213, Oscar, confere só um instante, Fábio. Daniel, Zita, Hiruma. E como é que puxa o acionamento? Um 50 autorizado ingresso, reposta linha de novo. Protagonista, assim como é? 862-13, copia? Copia, tá. Autorizado Sierra Bravo, Golf Lima, conforme rota do plano, nível 360. Decola down no zero, curva à direita, Dael, Leda, Irumi, no P9B 857. Aguardo transponder, o controle 120, decimal 8. Autorizado 360, decola na 10, na curva à direita, Dael, Leda, Irumi, no P9B 857-208, ao controle, 862-13. Está na posição 10, aguardando o pré-chamamento. Correto, 6213, chama pronto, puxa acionamento. Fala, Uno 62, devolve na sexta. Uno 62, Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette. M50 decolou os 49, controle transfere no 208. Torre Salvador, azul 29304, passando o externo, baixado a lado. Azul 9304, bom dia. Tráfego ainda não no visual, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste no 012. 012, grato. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, Pátio 1 e Índia no ponto de espera Torre 1-1-8, décimo 9-5, ajuste no 0, 1-2. Ajuste no 0-1-2, livre táxi, via Pátio 1 e Índia, ponto de espera da 1-0, Torre 2, comece. Ou no 62, mantém a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Da Juliette aguardando, 62. Salvador, é o American 229 para informar o término de reboque. Chase, América 229, boa tarde. Boa tarde. Solo 53, direita, Eco, Solo 1, 2-1-1. Lembrando, 2-1-1, 9304, certo. Então, bom dia. Solo, bom dia. 9304, livrou. Azul 9304. Bom dia. Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo 3, vai ficar atento, 9304. Acabei de entrar em contato com o plano de voo Recife. O mesmo falou que seu plano foi apresentado para as 15h55. Então, eles só vão ter o transponder com meia hora antes da LBT. Ah, mas minha decolagem está prevista. Esse é o plano que eu possuo aqui, mas ele falou para mim que o plano que ele possui lá é 15h55. Entrar em contato com eles novamente, só um instante. Por favor, quem está no 790 Porto Alegre, feedback no Porto Alegre. Autorizado no 790.9, chama táxi. Chama de táxi no 790. Papatango, Uísque, Serra, Tango, ajuste no 0 no 2. Com 7 no POB, reporte no ponto de espera da Papá. A gente vai acionar e reporta para o Papá. Bom dia, 962. 962, frequência da, do controle 1208. 208. Táxi 1790 com 112 a bordo, 3:30 de autonomia, alterna Maceió. Taxi Avian, Rádio 1 no Índia, ponto de espera chamado em 18095, altímetro 1012, bom voo. Rádio 1 no Índia, 1095, com 1012, com 1790, bom dia. Sou em Salvador, bom dia, Azul 5048, estabilizado na LS da pista no zero. Azul 5048, bom dia, avistado, pouso autorizado na pista no zero, vento 250 graus, 08 a noite, ajuste no 0 no 2. No 0 no 2, autorizado, pouso na pista no zero, Azul 5048. Bruce Paul? Papai Juliette Delta na escuta do solo. Bom dia, boa noite, Jorge. Ouve, Miguel, chamou a Torres. Bruno 790, ponte dela. Bruno 790, bom dia, Lima, tem? A Lima tem, Bruno 790. Azul 5048, solo 03, direita, solo 121 decimal. Original 02 do solo. Via Foxtrot agora. Via Foxtrot, o azul 5048, podia confirmar o solo? 121, não vai ligar na Golf, né? À esquerda, na saída Momo, transição de Lube. Doutor Whisky 50 é a primeira aerovia que intercepta após conforme rota prevista no plano de voo. O transponder é 561, né, o controle em 120 decimal 8. Afirmo o nome de Lube. Plano 7. 90. Decolagem autorizada, chama 0, vento 2, 60 graus, 109. Decolagem 5, 0, 7, 90. Presidente, delta cotejamento correto, confirma para o B. Gente, meia dúzia de bordo para acionamento, taxi, uma torre em 118, 95, altímetro, 1012, bom voo. Olá, Salvador, boa tarde, Azul 5048, Livrão. Azul 5048, está em via Alfa Juliette até o gate 09. Alfa Juliette até o gate 09, Azul 5048. Oi, autorizado Papá, ingresso no 7, a porta alinhada e pronto. Autorizado Papá, ingresso, pronto. Bono 790, decolou agora 05, controle 208. 208, bom dia. Tango está, tango, pronto? Pronto, está, tango. Vento 250 graus, 099, decolagem está no 7, autorizado. Decolagem, está, tango. 213, aguarda, correção autorizada. Feedback, estacionamento, reporte, táxi. Foi modificado seu transponder agora para 5020, ok? Ok, então autorizado, vai entrar para o tanque e o seu transponder está na 5020. 2, 3. Salvador, 3, 2, 3. ave chamou o solo. Aproxime. Mike Oscar, Mike Oscar. Momo, transição de Lube, Delta Índia, Lima, uniforme Delta. Salvador, boa tarde, bom 864. Da Oscar, agora cópia Maceió. Uno 864, informação Oscar, confere, autorizado Maceió 350, decola da 10, com a primeira curva esquerda na saída. O Cajama, após Jamo Cajo, transponder 5021, controle em 120 de Small. Gente, autorizado 350. Decola da 10, curva esquerda, Cuca, Jamo, Caju, 5021 no transponder, 1208 no controle, com 1864. 1864, procedimento, qual é essa porta pronta para o feedback e acionamento? Sim. Salvador, só 3223. Siga 3223. A provável subida para a Brasília? Prévia. Ok. Confirma o horário da sua UBT? Eu estava cedo ainda. Confirme? Um pouco cedo ainda. Bem, se assim que tivermos seu plano aqui no sistema, chamamos para a copa, ok? Muito obrigado. Onça 09, bom dia. Confirme após o voo, prossegue para o pátio militar? Para o sol? Onça 02 ou 03, tá? 11 com a bordo. Para 0 graus, 1 a 09, voos autorizados para o 0. Onça 04, por gentileza, Onça 09, por gentileza, check rider, a informação tá muito chiada. Onça autorizado com Onça 09, está tudo zero. Tem, está autorizado o pouso. E 12, Onça 2013, muito obrigado, por favor. Salvador, um bom dia, 141 ou 44. 141 ou 44, agora que estiver aqui em funcionamento. Negativo, senhorita. Está na posição 3360 com o fim. Bom, 24144, aguarda um minuto para a copa, ok? Azul 4144. Pronto, 4144. Autorizado, Salvador, confia, extensão 360. Decola da pistola 0, curva direita, sai da árvore, eleva, ampêndulo 21, conforme a rota do plano de voo. 50 no 0 no transponder, controlando 208. Confins autorizado 360, conforme a rota do plano de voo. Decola no 0, perfil arbor, eleva. 5090, 28 controle, é o 4144. Papel 121 não é a rota. Na guarda com fechamento da rota, azul 4144. A rota é conforme o plano de volta, senhorita. Agora ele é Papel 121 na pivôquer. Cotejamento correto, chame pronto no 03. Salvador, boa tarde, o gol 1962. Duas milhas pro externo, acusaria a distância. Comando 962, questão de aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarde. Falando no 4, livra à direita, taxi TV Alfa, Delta, é porta na Delta. Livre pouso 1-0, vento 240 graus 099. Livre pouso, gol 1-962. Delta, boa tarde. Para acionamento e chame a torre 1-1895. Bom dia, Caratango, Romeu, Hotel Yankee, bom dia. Formação Oscar, Cairo. Confirma a altitude. Pronto, chame 6213. O Xané 6213, após o tráfego na curtíssima, visual comigo? Afirmo. A linha mantém o 90. A linha mantém o 90. Jário, chama táxi. Chamada para o táxi, com 1864. Romeu até Yankee, pronto, cópia. Papatango, Romeu até Yankee, autorizado Cairo. Decola da 1-7, primeira curva à direita, segue corredor axé, 1-1000 pés, aciona 0132, controle 120.8, torre 118.95. Gente, para acionamento táxi, chame torre 118.5, Romeu até o Yankee, bom voo. Solinho 1-2-1-1. 2-1-1, de forma que a pista está bastante ondulada aqui nesse último trecho aqui, próximo à interseção Fox. Confirma as condições da pista? Há bastante ondulação aqui próximo à interseção Fox. Tem que tirar me solicitar que a infra-aero verifique, ok? Graças pela informação. O Xané 6213, livre decolagem 1-0, vento 240 graus 089. Entendo então, 6213. Livre acionar, posso estar aqui. Agora sim, senhorita, passando externo, machado e travado na sua escuta. 3604, livre pouso no 0, vento 240 graus, 089. Livre pouso, 3604, estava chamando de 2815, por isso que não dava. O Xana é 6213, decolado 219, chama controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. 1864, está com 132, 2 horas e 3, alterna Dom Pedro. 1864, autorizado Max, via Pátio 1, no Índia, até o ponto de espera, torre 118, decimana 5, ajuste na 02, bom voo. Bom, no 962 a respeito da angulação, já em fronteira já ciente, segue Juliette, portão 7, parte principal. Juliette para o 07, vamos lá, 62. Bom, boa tarde, Azul 4076, estabilizado. Viu? 4076 da Azul. 4076, continua a aproximação, número 2, por favor. Continua. Salvador, boa tarde, bom 1864, ponto de espera da 1864, mantém ponto de espera, boa tarde. Mantém ponto de espera, 3604, livre direito, chama só em 1211. Repita, 1211. Mantenha no site. Quatro da Santa, livrou na alfa. Reporta na intersecção Papá, altímetro 1012. 14076, livre pouso no 0, vento 230 graus, 08. Livre pouso, não entendeu o vento, 230? 230 graus, 08. 08, nós. Quanto espera, Juliette, Delta? O meu hotel é em equilíbrio de colagem 17, vento 220 graus, 099. 1264 ali em Mantenha 10. Aniara e Mantenha 10 com o 1264. Azul 4076, solo 23, Libra direito, chamado solo em 1211. Libra direita, chama solo, frequência, continua também? 1211. 211. Solo Salvador, azul 4076, pronto. Azul 4076, segue Max lento via Alfa, mantém o Stan Juliette agora na liberação do gate 3. Via Alfa, Stan Juliette, Juliette. Os 4 chama controle em 120, decimal 8, bom voo. Roda os 24, 1208, obrigado. Parqueando, ponte coordenando com a equipe de solo, chama táxi. Apartamento TAN, atualizado, 4144. Bom, 1864, decolado aos 26, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 1864. Boa tarde. Este Papa Juliette Delta na TV. Para o Tanque Contra Mega Leão com 3 horas 112 CV. Azul 4144, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera lá, torre 118 decimal 95, ajuste 1091, bom voo 1091, ponto de espera 1895, Azul 4144. 4076, Juliette, portão 3, Patiú. Juliette, portão 3, Patiú, Patiú, Patiú. Salvador, voo 2067, dentro da Nova Oscar, autorização barulho. 067, Oxa, confere. Boa tarde, pronto, cópia. Boa tarde, pronto, cópia, 2067. 2067, autorizado Guarulhos, V2110, após Tabaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dial, Leda, Mótila. Aciona 5033, controle 120, decimal 8. 308, obrigado. Bom dia. Eita, Dial, Leda, Mótila. 5033, 208, 2067. 2067, cruzamento correto no portão 11, chão pronto. Amarelo, 2067. Solo Salvador, boa tarde, Azul 9134, informação alta, autorização. Azul 9134, voa, ótica confere. Aracaju, pronto, cópia. As duas coisas prossigam. 9134, autorizado Aracaju, via Golf 677, pós conforme rota, nível 170, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 0277, controle 120, decimal 8. Nível 170, via Golf 677, coluna 10, curva à esquerda, na Conde, pós conforme rota. É 20277-1208, o controle. 9134, protegimento correto no PAT 3, chão pronto. Maravilha. Livre decolagem 10, vento 240 graus 079. Livre decolagem pista 10, azul 4144, decolado 31, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 28, obrigado, 4144. Só para informação, encontramos 8 nós de cauda na decolagem. 24144. 067, me escuta? Pode ser, Teresa. Houve uma mudança de pista, permanece a saída da Euler da Mótiva com curva à esquerda, pista 28, mantendo proa até 2500, pede. Permanece a saída, curva esquerda, 28, mantendo a proa até 2500. Azul 9134, me escuta? Escuta, prossiga. Quanto na mudança de pista, a saída agora vai ser Aron. Aron Caju, com curva à direita. Pode decolar, mas tem pro até 2500 pés, pista em uso 28. Sim, Aron Caju, com curva à direita, mantém a pro até 2500 pés, o azul 934. Salvador, Onça 04. Onça 04, livre pouso 10, vento 230 graus, 099. Gente, livre pouso na pista Onça 0. Tantan 3283, pronto, Robert? Consiga, Gabriel, 283. Tantan 3283, autorizado Brasília, VP Zulu 17, após conforme rota, nível 360. Decola da 28, primeira curva esquerda, mantendo pro até 2500 pés, seguindo o perfil da saída Elefa 1, aciona 5045. Controle 120 decimal 8. Só podia confirmar a instrução do estúdio, eu sabia que decola da 28 na Lefa 1. Afirmo, decola da 28, mantendo pro até 2500 pés, após curva esquerda no perfil de saída Elefa 1. Ah, tá. 360, cruzou 197, decola da 28. É meio 2500, a bloco da esquerda é da ponta, 5045208, tá? 3230. Tá, 3283, protegimento correto? Reporta quando pronto. 3283. Pista para o pátio militar. Tenente Alfa 04, no corte de frequência, boa tarde. Estacionamento 2067 da Gol. 2067 autorizado, chama táxi. Isso, chama dentro. Taxi 2067, com 175, 3:32, Galeão. Autorizado táxi via parte 1, Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf, Condulá, Torre 118, décimo 95, ajuste na 011, bom voo. Ele olha, segue parte Juliette Alfa, 022, 1895, graça, uma boa tarde, bom final de semana. Salvador, abri 223, pushback no 62. 3283, no 2, autorizado, chama táxi, efetue pushback de acordo com a pista em uso. Gente, pushback com a 28, abri 223. Boa tarde, passaria do 2230, baixar travado, full IMF da 28.